6624 já está na longa final com campo à vista já no localizador. 6224, compasso de aproximação, torre no noite decimal, meia bom pouso. Grato, boa noite. Boa. 6747, dá presente, voe Elefa. Elefa, dá presente, 6747. 6224, tá baixado e travado? Não, ainda não. É, estamos na longa final, é um passadona agora. É que estamos já na longa final com campo à vista. Sim, se for no baixo ali travado, vento no 50 graus, 7 knots. Gente, reportará. Sabato 0420 ready for takeoff, holding point 1810. Roger, maintain position. Maintain position, 0420. Oceaner 6224, passou externo, agora trem baixo travado. 6224, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 9 knots. Ciente, 6224. Controle 6747, cruza uma centena no momento, autoriza a pouso de PABEC. Confirme o fixo. PABEC, Papa Alfa Bravo Eco Kilo. Aguarde, 6747. Guarda. O Dadro também. Confirme a aeronave que modulou para controle? 6748, via à esquerda para evitar a formação. Sim, e confirme por quantas milhas de a proa? A proa 260, com mais 20 milhas. Azul 4209, line up and wait. Line up and wait, Azul 4209. Tá bem, tá presente. 78 desse mantenha 3 mil pés, o ajuste na 0 na meia. 3 mil pés, comendo 16, 78 da TAM. 6284, solo 02, libere a direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 1. Libra direita, Alfa Juliette, portão 1, 6224. Centro Recife, 1260, alterno no 2545. 2209 in Flash Lens, runway 10, 130 degrees, 9 knots. Clear for takeoff, Azul 4209, runway 10. Correction, clear to takeoff. 4209. Abraço, Ked. Oi, quem? O bichinho tá decolando aqui, abraço. Falou, um abraço. Torre apenas confirmando para o 6224, permanece nessa frequência? Pode ficar nessa frequência mesmo. Ok, obrigado. Reporta estabilizado na LS X Rei da pista na zero. 2000 reporta na estabilizada, 3178. 09 Airborne at 04, contact now Salvador Departure Control 119.35. 1935 Azul 4209, have a nice job. So Departure, good evening, Azul 4209. Good evening, Azul 4209, radar contact on Departure, climbing maintain flight level 320, dial Departure. 320, dial Departure Azul 4209. Confirm, is 380, 4209. Order, understood, 32, but it's cleared now, flight level 380, Azul 4209. 4209, fly direct to Leda position, after Leda, bridge position. Fly direct Leda and after bridge position, Azul 4209. Afirmativo, o senhor pode me chamar em 286, por favor? 286, chamarei, obrigado. Oi, Salvador, tá 3305. Então, 3305, autorizado plano para Recife, 330, via Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, 5597 ao código, 1935 ao controle. 330 para Recife, via Peruísque 58, Pucaracaju, 3517 no transponder, 1935 ao controle. Então, 3305. Correto, deixa eu para posicionar. Prisina 78, torre na noite desse momento. Torre, boa noite. Capitão, 3178, boa noite. Pouso autorizado, tapeceira 10, vento no 30 graus, 79. Azul Fox 09, climb maintain 380, contact Recife Center 125, decimal 1, if unable 133, decimal 25. Roger, climb to flight level 380, and the call Recife Center 125.1, if unable 133.25. Azul Fox 209, have a nice job. Salvador, está 3305 para o posicionamento, posição 7. 3305, autorizado, já entrei em início de táxi. Agora táxi, 3305. Andrés 1178, Sol 12, libere a direita, prossiga táxi via Alfa, aposte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, poderia confirmar a posição de parada? A posição será 13, mas vai ter que aguardar um pouquinho, apenas o início do táxi do tráfego da companhia que vai iniciar no pushback no 7. Ah, tá ok, obrigado. Torre Salvador, o 6224 da Janela, sentido da Uniforme para Aracaju 240. Eu tenho aprovado 190, senhora guarda recoordenação, aceito o nível. Perdão, 190? Isso. Aceito 190. Tá autorizado então, Salvador Aracaju 190, vai prosseguir direto Lossar, após direto Aru e após, conforme a rota do plano de voo. Subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5523, é o código 5523 e o controle 1935. Cara, perdão, não consigo copiar a informação inteira, estou com problema aqui. 5523 o transponder, 1935 o controle, autorizado 190, porém não consegui copiar o restante. Oceaner 6224, só confirme por favor o transponder 5523. 5523, exato. Afirmativo, tem mais alguma informação que o senhor não copiou? Por gentileza, a cópia inteira novamente para confirmar. Só 10 segundinhos. Sem problema. 3178, Alfa do Juliette. Para o táxi, 3305, 49 a bordo, 3 horas e 48, Terra Natal. Prossiga táxi via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio Indy Alfa, ponto de espera, vai chamar nessa frequência, 4305. Tripulação 3178, visual com o tráfego da companhia taxiando. Assim que o mesmo passar e liberar a Juliette, libera sua passagem, você pode ingressar no pátio principal, portão é remoto 1-3. Após o mesmo, ingressa remoto 1-3, 3178. Oxo 10-6224, você me escuta? Afirmativo, Sarita. Olá, novamente para a cópia, está autorizado Aracaju, nível de voo 190, vai prosseguir direto. A subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, 5523 é o código, 1935 é o controle. Sim, está autorizado para Aracaju, nível 190, saída Puca, Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem, 5523, transponto 1935, controle Salvador, 6224. Reto, chama para pushback e estacionamento. Chama na 6224. Salvador, está 3305, contrato 1-0, pronto. 3305, Alinda, coloca a cera 10, vento no 30 graus, 79. Alinda, coloca a cera 10, está 3305. 3305, decola aos 24, só confirmando o código 5517. E chega agora o controle em 1935, seu bom voo. 5517 vai chamar 1935. Bom trabalho. 3335. Controle Salvador, muito boa noite, na 3305, passa 2000. Na 3305, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha o nível 330, sai da PUCA. Sala 330, perfil da PUCA, tá? 3305. Na 3305, pode voar a Caju ou Recife, da presente, senhorita? Aguarde. Da presente, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, muito obrigado, da 3305. Salvador, na escuta do Mike e a Ginga. Portas 2211, diagonal 14, diagonal 23. 43 Pax, Romeu Alfa ao atraso, estimando pouso 0230 do Lobo. Obrigado, até a próxima.